O tempo vai e vai, o tempo vem e vem. O tempo passa e não espera ninguém. Não vou deixar o tempo me levar, porque eu sei muito bem aonde quero chegar. O tempo vai e vai, o tempo vem e vem. O tempo passa e não espera ninguém. Não vou deixar o tempo me levar, porque eu sei muito bem aonde quero chegar. Começa a caminhada observando o dia. Tem muitas coisas boas que nos trazem alegrias. O sol, a água, o ar que respiramos, a lua, as estrelas e todos seres humanos. É claro que existem várias diferenças. Nem todas as pessoas são do jeito que a gente pensa. Todos têm defeitos e qualidades. Alguns vivem na mentira, outros enfrentam a realidade. Cada um tem sua forma de pensar. Cabe a nós saber analisar. E vou caminhando nessa estrada com pensamentos positivos, ao contrário das mentes fracas. Dificuldades da minha vida eu passei, superei os obstáculos, algumas metas alcancei. Fazendo bom uso da liberdade conquistada, razão, sentimento, balança equilibrada. Foi através do equilíbrio e da moderação que pude aprender com o tempo. Não é em vão, não é em vão, não é em vão, porque o tempo não é em vão. O tempo vai e vai, o tempo vem e vem. O tempo passa e não espera ninguém. Não vou deixar o tempo me levar, porque eu sei muito bem aonde quero chegar. O tempo vai e vai, o tempo vem e vem. O tempo passa e não espera ninguém. Não vou deixar o tempo me levar, porque eu sei muito bem aonde quero chegar. Observo o pêndulo que não para de oscilar, da direita pra esquerda o relógio faz. Horas, minutos sendo consumidos, amontoados de palavras formando manuscrito. Pra você que não conhece, apresento a minha arte. Escute essas palavras que vagam pela cidade. Na simplicidade, a chance não desperdiço. Com dignidade, assumo o compromisso de levar essas frases no seu ouvido. Continua a tarefa desse meu ofício, sem perder tempo, verbo. Continua, observe a folha e veja como flutua, flutuando lento nesse pensamento. Me sinto a folha que é levada pelo vento, que vai sem rumo por esse mundo. E quando cai no solo, serve de adubo pra semente que acabou de ser plantada. E pela natureza tá sendo abençoada. Não se surpreenda com as frases escutadas, somente compreenda o valor dessas palavras. Para, pensa, ouça e reflita. Quanto tempo passa, quanto tempo a gente desperdiça. Valorize seus segundos, minutos e horas. Não perca tempo e faça sua história. O tempo vai e vai, o tempo vem e vem. O tempo passa e não espera ninguém. Não vou deixar o tempo me levar, porque eu sei muito bem aonde quero chegar. O tempo vai e vai, o tempo vem e vem. O tempo passa e não espera ninguém. Não vou deixar o tempo me levar, porque eu sei muito bem aonde quero chegar. O tempo vai, vai, o tempo vem, vem. O tempo vai, vai, o tempo vem, vem. O tempo vai, vai, o tempo vem, vem.